A Psicologia da Sofia, rúbrica da responsabilidade da doutora Sofia Rodrigues, para ouvir na Rádio Boa Nova, às terças e sábados, às 11h30 e às quintas, às 18h30, ou em formato de podcast em radioboanova.sapo.pt. Hoje venho falar da ansiedade no regresso às aulas. O mês de setembro chegou e com ele vem a correria do regresso às aulas. Se tem filhos pequenos ou já crescidos, esta é a fase de começar novas etapas do seu crescimento e desenvolvimento. Sentir ansiedade neste período é perfeitamente normal e esperado, já que se encontram em situações de transição ou mudança, quer os pais como os filhos. Sendo assim, os mais novos podem ficar ansiosos porque vão deixar os pais durante muitas horas e os mais velhos podem preocupar-se com os estudos, com os novos colegas ou mesmo com o reencontro com amigos depois das férias de verão. Deixo então aqui algumas dicas de como ajudar o seu filho a lidar com a ansiedade no regresso às aulas. Incentive o seu filho a partilhar medos e receios e não os desvalorize, dizendo que são sem razão de ser. Evite frases como "agora é assim", "deixe-te de habituar a esta nova etapa" ou "já és crescido, agora é que é". Evite atitudes e discursos que transformem a escola num bicho-papão ou que a apresentem como um castigo. Evite frases como "agora é que vai ser", "agora acabaram as brincadeiras", "é só estudar", entre outras deste género. Transmita confiança e segurança ao seu filho ou filha e lembre-se que está ansioso, eles vão notar. Crie uma rotina diária, desde o acordar ou deitar, com horários de sono regulares. Ensine ao seu filho exercícios de respiração que pode fazer quando se sente mais ansioso. Deixe notas positivas ou encorajadoras na mochila. Foque-se nas soluções e não nos problemas, evitando dizer "eu bem te avisei" e em vez disso diga "achas que se fizermos assim pode melhorar? Vamos experimentar fazer de outra forma?" E ainda, escolher o material escolar deve ser momento de diversão entre pais e filhos, antecipando as experiências agradáveis que serão vividas na escola. Para mais informações, dúvidas ou sugestões, não hesitem em contactar-me através do meu e-mail disponibilizado no site da rádio ou através das redes sociais, nas páginas A Psicologia da Sofia. A Psicologia da Sofia, rúbrica da responsabilidade da doutora Sofia Rodrigues, para ouvir na Rádio Boa Nova, às terças e sábados, às 11h30 e às quintas, às 18h30, ou em formato de podcast em radioboanova.sapo.pt. Boa Nova.